Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos nesta manhã. Que Deus nos abençoe e possa nos trazer a luz, o entendimento sobre a importância da filosofia espírita. O nosso foco não será propriamente um discurso sobre o significado da filosofia, não será propriamente uma exposição sobre filosofia buscando as explicações clássicas sobre ela. Nós vamos buscar a filosofia espírita naquilo que ela tem de mais importante para nós, que é, além do buscar o saber, de buscar o conhecer, de buscar o entender, é compreender o quanto é importante para todos nós a aplicação prática dos princípios que nós temos na doutrina espírita. A nossa abordagem nesta manhã será então voltada para a compreensão disso, dessa importância, dessa necessidade que temos de aplicar na vida diária a filosofia espírita. Nós temos na doutrina espírita uma síntese das leis universais. Sobre praticamente tudo foi abordado no Espiritismo, em linhas gerais. Nós temos um conhecimento muito amplo que inicia-se no Livro dos Espíritos e vai ainda, durante muitos séculos, se desdobrar, se ampliar, à medida que nós estivermos aptos a recebermos novas revelações, novas complementações. Se nós pensarmos a longa marcha com que o homem vem adquirindo gradativamente a compreensão sobre a sua própria realidade, nós vamos perceber que nós temos ainda muito a aprender, porque há, apesar de sabermos tanto sobre a nossa natureza, afinal de contas, nós somos os únicos seres vivos aqui no planeta que somos capazes de pensar continuamente e de descobrir coisas sobre nós mesmos. Há outros seres que a ciência estuda hoje e que já se sabe que eles possuem consciência sobre si próprios. Eles sabem que eles existem. Mas nós, nessa nossa evolução, nós, além de sabermos que existimos, nós também buscamos uma resposta de por que existimos, por que estamos aqui e para onde estamos indo. Essa é a grande motivação da filosofia desde quando ela surgiu, há muito tempo. Desde quando os primeiros filósofos, mesmo antes dos gregos, porque o homem que em algum momento já se preocupou sobre entender por que ele está nesse mundo, o que ele está fazendo aqui, iniciou o pensamento filosófico. E na doutrina espírita nós temos uma série de informações sobre isso, porém não temos todas. Nós ainda não temos uma compreensão suficiente e capaz para compreender na totalidade tudo o que se sabe no mundo espiritual. É por isso que as revelações espirituais são passadas gradativamente. À medida que nós vamos adquirindo uma certa maturidade para assimilar os aprendizados espirituais. Nós temos como comprovar isso, por exemplo, se fizermos um estudo, um comparativo entre as informações que foram trazidas num primeiro momento através do trabalho de Kardec, que reuniu diversas respostas de espíritos e fez uma síntese nos livros que ele publicou. E nós vamos fazer essa comparação com aquelas informações que foram trazidas principalmente pelas obras psicografadas de Chico Xavier. Nós percebemos que com Chico Xavier há uma ampliação das informações que até então Kardec trazia. Kardec falou que existia vida no mundo espiritual, ou melhor, ele traduziu e explicou aquilo que os espíritos haviam ensinado. Ele explicou sobre essa vida espiritual, só que com o Chico nós vamos ter uma descrição um pouco mais minuciosa dessa vida. Através dos espíritos que ele psicografou, nós vamos ter ali algumas informações que são dadas a nós para compreendermos como é a vida espiritual. E isso se explica porque era necessário que primeiro as pessoas tivessem um mínimo de convicção sobre vida espiritual para depois receber informações sobre essa vida. Porque senão seria muito difícil trazer uma descrição do mundo espiritual, sendo que as pessoas ainda não têm essa compreensão. E mesmo hoje, pessoas que não passaram ainda por um aprendizado necessário pelas obras básicas, as obras de Kardec, não conseguem compreender na totalidade aquelas informações, por exemplo, que o Espírito André Luiz traz. porque é necessário que o indivíduo passe por etapas de aprendizagem até que ele possa adquirir novos conhecimentos. Por isso, se há algo para nós que não é muito compreensível por parte dos espíritos, que eles nos falam, que eles nos ensinam, e nós, às vezes, por uma questão até de consciência, repelimos aquela informação, nós devemos agir como sábios, não negando a princípio aquilo que eles ensinam, mas aguardar que o tempo nos esclareça, porque nós ainda teremos que passar por um longo aprendizado, por um trabalho muito amplo, até um dia compreendermos o mundo espiritual. E mesmo quando nós desencarnamos, chegamos ao mundo espiritual e deparamos lá com aquela realidade, e muitos até não conseguem, a princípio, no primeiro momento, já dizerem e assumirem-se como desencarnados, porque é uma vida tão semelhante a essa que eles ainda acreditam que estão ligados ao corpo físico e vivendo aqui no mundo. Então, mesmo quando nós desencarnamos, ainda não estamos totalmente aptos a compreender a totalidade do conhecimento que existe no mundo espiritual. Isso porque, para o espírito ele abarcar a verdade, para ele poder um dia compreender a totalidade do universo, da sua existência, para que um dia ele possa entender e compreender as leis divinas em sua plenitude, e mesmo se integrar a Deus, estar em comunhão permanente com Ele, leva milhões de anos de processo evolutivo. São tantas experiências, é um trabalho tão intenso, tão amplo, que não se realiza em pouco tempo. É preciso realmente um tempo muito longo para se conquistar a totalidade desse conhecimento. E também nós podemos considerar nesse momento que nenhum dos representantes hoje da doutrina espírita, nenhum orador, nenhum espírito que se comunique através de médiuns capazes, médiuns já bem formados, aptos ao exercício da mediunidade, nenhum consegue traduzir em plenitude todo esse conhecimento, ou pelo menos uma parte dele. Há uma parte da verdade do conhecimento espiritual que nós só conseguimos assimilar quando nós exercemos isso. E esse é o nosso foco principal desta manhã. Há uma forma de adquirir o conhecimento que, apesar de considerarmos e reiterarmos que é extremamente importante a busca do conhecimento através da leitura, dos diálogos, através de momentos como este, em que podemos compartilhar ideias, que é extremamente importante os cursos, a aprendizagem em torno da informação espiritual, mas há uma forma de assimilarmos a doutrina espírita no seu, na sua síntese das leis universais, que só é possível através da vivência. Nós só conseguimos dar sentido a certas coisas à medida que nós vamos experimentando elas. À medida que nós vamos provando diariamente esse exercício, é que nós conseguimos assimilar. Nós só realmente teremos aquilo que nos é capaz de atingir em termos de compreensão sobre a doutrina espírita, se nós vivenciarmos os princípios aqui. Porque nós podemos ler muitas páginas sobre amor, mas se nós não vivenciarmos o amor, nós não seremos capazes de entendê-lo na sua plenitude. Nós poderemos ouvir muitos discursos belos sobre a caridade, mas se não exercermos a caridade em nossas relações, se ela não fizer parte de nossas vidas, nós não saberemos o que ela significa. Nós poderemos discutir muito sobre os atributos da divindade, poderemos falar muito sobre Deus, mas se nós não cultivarmos essa ideia no nosso íntimo, através da oração, através do nosso pensamento que o busque regularmente, nós não teremos nunca, como falam os nossos irmãos evangélicos, uma experiência com Deus. Nunca poderemos ter realmente um contato em que nós possamos senti-lo, embora ele esteja permanentemente conosco, inclusive neste instante. Como o apóstolo Paulo diz, em Deus existimos e nos movemos. Neste instante, ele se faz aqui presente. Mas quem de nós é capaz realmente de sentir a sua presença? A não ser através, talvez, de um lembrete como esse, de uma reflexão como essa, em que lembramos que ele está aqui neste momento. Quem de nós seria capaz de dizer que o sente neste momento? É só um indivíduo que ao longo de muitas encarnações realiza essa busca por Deus conscientemente, ativamente, e busca, através de tantos ensinamentos espirituais que chegaram em tantas épocas diferentes, que busca compreendê-lo, que busca assimilá-lo, é que será capaz de compreendê-lo um dia, de senti-lo no seu íntimo e de saber que de fato ele existe. Então, há algo que nós só podemos realmente saber, conhecer em profundidade, se nós vivenciarmos. E a doutrina espírita, ela nos traz informações maravilhosas, nos traz material de estudo amplo e para discussões muito interessantes, que é capaz de nos fazer a mente ficar viva e atenta e cada vez mais sedenta de conhecimento. Mas ele só se torna realmente profundo, esse conhecimento espírita, quando nós o colocamos em prática, quando ele passa a fazer parte da nossa vida diariamente. Só que esse é um desafio muito grande. Essa é uma grande meta que nós teríamos, nós que buscamos a revelação espiritual como um roteiro de vida, nós que buscamos nos princípios espíritas uma orientação para a nossa existência. Nós encontramos muitas vezes um conflito muito grande, né? Uma disputa muito grande entre aquilo que nós somos e aquilo que nós poderemos ser. Nós temos muitas vezes fatores impeditivos dessa prática, dessa vivência da doutrina, que vai nos dotar de uma compreensão mais ampla. Só que o nosso desafio maior, a nossa tarefa, é justamente esse, é de vencer esses fatores, é de não permitir que eles impeçam o nosso progresso. Porque eles, na verdade, não são obstáculos, eles são, vamos considerar, estímulos para que nós alcancemos essa realização. Esses desafios, uma vez superados, são como aquelas pedras do caminho, que podem servir de tropeço para alguém, mas que também podem servir de alicerce para uma construção importante e sólida. Então nós temos que considerar que, por qualquer que seja aí os impedimentos que nós tenhamos de pôr em prática a doutrina espírita, porque nós podemos já estar considerando que ela realmente é um alvo digno de ser atingido, a sua prática, a sua vivência. Que ela é algo que realmente merece de nós o melhor de nós. Mas nós então podemos, através desses obstáculos, construir essa realização de maneira mais sólida. Nós podemos relacionar alguns desses fatores que vão nos impedindo dessa vivência ampla, que vai nos dar uma compreensão maior da vida. Nós podemos dizer que muitos espíritas se desanimam quando percebem essa dificuldade de pôr em prática todos esses princípios que nós recebemos do plano superior. Muitos, às vezes, se colocam dizendo: é tudo muito belo, mas é irrealizável. Esse é um fator impeditivo que nós temos, que nos impede. Porque quando nós acreditamos em algo, é muito mais fácil de realizar. Agora, quando nós permitimos que esse desânimo nos tome conta, que nos impeça de continuar insistindo, lutando, buscando esse ideal, nós acabamos, então, nos tornando ali perdedores temporariamente. Então nós temos que vencer esse sentimento que às vezes nos bate, de nos acharmos incapazes de seguir a doutrina. Ninguém recebe do plano espiritual um convite que não seja capaz de atender. Todos nós que fomos chamados ao conhecimento espírita, temos condições plenas de trabalhar por alcançá-lo um dia. Há criaturas hoje no mundo que ainda não receberam a revelação espírita, que não entraram em contato com ela porque estão necessitados de outras experiências. São chamados à vivência espiritual por outras formas de pensar religioso, por outras maneiras de interpretação da vida espiritual. Para eles, hoje a realização melhor é dentro dessas escolas religiosas que eles estão. Naturalmente nós estamos falando das religiões verdadeiramente ligadas ao bem, não aquelas que fingem ser representantes de Deus, mas que na verdade ocultam por trás de si ali interesses puramente humanos, puramente inferiores. Mas todas as religiões trazem ali então aquelas que são dignas de receber esse nome de religião, de instrumento de ligação do homem a Deus, trazem esses convites espirituais. Mas nós, na doutrina espírita, estamos hoje recebendo o convite que nós somos capazes de atender. Então não podemos acreditar que nós somos criaturas fadadas a apenas conhecer o Espiritismo e não praticá-lo e não vivê-lo. Precisamos vencer esse desânimo. Nós podemos considerar também como fator impeditivo dessa vivência necessária do Espiritismo o envolvimento espiritual. Tem muitos espíritos que foram nossos companheiros do passado, não são inimigos, foram companheiros do passado nosso, de desequilíbrios, de apego às paixões, aos bens terrenos, e hoje, muitas vezes, eles não acreditam nas nossas propostas de reformulação. Eles não entendem e não aceitam que nós, que os incentivamos em tantas épocas aos desequilíbrios, que hoje nós possamos ter uma nova tendência. E eles então continuam nos convidar permanentemente a retornarmos ao nosso passado primitivo, a buscarmos as paixões que outrora nos entregamos. E essa é uma realidade. Todos nós receberemos influências espirituais nos chamando a retroceder em nossa conduta, a buscarmos antigas formas e formas já necessárias que nos prendemos delas, que nos libertemos delas, formas de viver e se relacionar com o mundo. Eles então estarão ali nos influenciando e eles só serão convencidos se nós formos mais persistentes que eles. Um outro fator também impeditivo dessa nossa realização é um desconforto que é inevitável. Você abandonar um passado em que você tinha certos hábitos mentais, certas condutas tão cristalizados, tão arraigados, tão firmemente colados em você e que acaba definindo o seu modo de ser, e transitar para uma nova forma de ser, uma nova forma de existir, mais sintonizada com as leis divinas, não é algo confortável de fazer e não é algo fácil de fazer. Qualquer um que descobriu o seu defeito já, que analisou, que se sondou e percebeu que é um espírito necessitado de melhoria, que necessita a superação de certas características, sabe o quanto é difícil essa superação. E ela é desconfortável realmente. Só que muitas pessoas, quando se deparam com esse desconforto, se deparam com esse mal-estar que dá você lutar com uma intendência interior e buscar uma forma mais sublime de viver, você vai sentir realmente algo desagradável. Mas o resultado futuro é extremamente prazeroso e positivo. Por isso que vale a pena continuarmos insistindo em superar os nossos defeitos. É? Muitos às vezes recuam, voltam a um comportamento antigo, a uma forma antiga de ver o mundo, porque ainda não conseguiram superar totalmente aquilo. Mas porque eles não conseguem superar aquele desconforto que é transitar da imperfeição para a perfeição. E nós viveremos isso durante muito tempo ainda. Nós ainda vamos lutar e sentir um desconforto durante muito tempo. Nós vamos estar conscientes de que a vida na Terra, embora possa nos oferecer, seja digno pelas formas corretas, buscar momentos agradáveis, momentos prazerosos, mas ela não é uma estação de permanente repouso, de permanente lazer, de permanente alegria. Ela é um local de grande aprendizado, de grande incômodo realmente, porque nós temos que trabalhar ativamente para mudar algo em nós. Podemos materializar essa ideia pensando numa reforma de uma casa. Nós temos uma casa que não nos atende mais às necessidades e precisamos reformá-la para que ela possa ser adequada à nossa habitação. E aí o que nós percebemos? Nós percebemos que ao iniciar essa reforma, tem muitas dificuldades realmente. Vão ter muitos problemas, vão ter muitas situações ali que vão irritar e vão nos desestabilizar a todo momento. Mas quando nós terminamos aquilo, nós percebemos com uma grande satisfação que nós estamos vivendo bem ali naquele local e que valeu a pena passar por aquele momento de desconforto temporário. Só que aí depois a gente percebe que ela já não atende mais a necessidade e vai para uma outra reforma. Ou busca uma outra habitação. E vem outro incômodo. Mas por quê? Porque tudo aquilo que nós fizemos de melhor vai custar alguma coisa. Assim também é para a nossa transformação espiritual. Nós não temos como nos tornarmos espíritos bons sem abandonar o mal, que seria a imperfeição, e sem lidar com as consequências disso, que é, muitas vezes, sair de uma situação favorável, que nos garante ali bem-estar temporário, mas que em algum momento vai se voltar contra nós. E nós vamos, então, experimentar, se tivermos a coragem de fazer as mudanças, nós vamos experimentar, sim, esse encontro. Muitos desanimam nessa etapa. Um outro fator que impede essa vivência prática da doutrina, que é o que nos traz o conhecimento real, é a descrença em nós mesmos. Muitos não se acreditam capazes de superação, muitos não acreditam se capazes de mudança. Mas o ser humano, ele muda sim. Todo ser humano é capaz de mudar. E se ele tiver consciência de necessidade de mudança e agir da forma como mais tarde nós vamos falar, ele certamente conseguirá as transformações que ele necessita. Só que ele precisa acreditar que ele pode realizar isso. Ele fica achando que aquilo é muito bonito em outros, né? No Chico, na Madre Teresa de Calcutá, ele achar que tudo é muito bonito e tudo era muito fácil porque outras pessoas receberam outras condições, ele nunca vai receber as condições necessárias. Porque antes da espiritualidade realmente investir em alguém favorecendo a sua mudança, ela está sentindo na pessoa um desejo real daquilo. E creio, todas essas pessoas que hoje, para nós, são exemplos de uma conduta reta, também realizaram grandes lutas. Também tiveram desafios, também tiveram impedimentos para a sua transformação. E eles só atingiram aquele estado de entendimento, de compreensão das leis divinas, porque eles experimentaram esse processo de luta intensa, de trabalho intenso, e passaram por momentos muitas vezes desconfortáveis, momentos muitas vezes desagradáveis de vida. Mas eles alcançaram resultados que se expressaram nas suas próprias realizações. Aquilo que eles realizaram de bom, de positivo, é o fruto disso tudo que eles passaram. É o fato de terem um dia abandonado o homem velho e buscado uma realização para se tornar homens novos. É? Nós podemos também agora falar das alavancas para o progresso, porque todos esses impedimentos, eles estarão presentes em nossa vida, mas nós também temos alavancas que, se nós soubermos acionar, são capazes de nos empurrar, de nos mover do lugar e nos colocar numa nova posição da vida. Que são instrumentos simples da vida, são instrumentos que estão disponíveis a todos nós. Graças a Deus, hoje, nós temos cada uma dessas situações facilmente explicadas, facilmente ilustrada com inúmeros exemplos que nós temos, inclusive, na literatura espírita, de pessoas que buscaram esse caminho e encontraram resultados reais em suas vidas. Nós podemos dizer que as pessoas que buscaram sistematicamente compreender as leis divinas, que se voltaram aos livros novos, que buscaram as ideias de pessoas que traziam ali esclarecimentos sobre as leis divinas, pessoas que estudaram realmente o conhecimento espiritual e, falando em termos de doutrina, aqueles que estudaram as boas obras espíritas, as obras importantes e necessárias, encontram um grande estímulo para a vida. Encontram ali uma certeza de que vale a pena aquele caminho. Quem, que não tendo lido um romance como Renúncia, escrito pelo Espírito Emmanuel através do Chico, e tenha viajado naquelas páginas, e tenha compreendido aquela história, não se sensibiliza e não percebe o que é o processo evolutivo, o quanto de esforço, de trabalho ele requer, mas que ele é extremamente compensador, de que vale a pena empenhar-se nesse sentido. Quantos que, não tendo lido já com uma certa maturidade, um certo conhecimento espiritual, as obras de André Luiz, não se sentiu tocado por aquelas narrativas? Então o estudo, ele é extremamente importante para a nossa realização espiritual. Nós precisamos tornar metódico isso em nossa vida. A busca pelo conhecimento espiritual, buscar o livro espírita e buscar tudo aquilo que possa nos reforçar essa aprendizagem. Os cursos na Casa Espírita, as palestras que são proferidas por diversos expositores, Hoje em dia o acesso através da internet a inúmeras páginas que nos trazem ali esclarecimentos espíritas, mas que são necessários um certo critério para selecioná-las também. Tudo isso nós podemos buscar e estar acessível a todos. E é um instrumento extremamente importante, porque ninguém pode seguir um caminho sem saber qual é o caminho e para onde ele leva. Então nós temos, através do conhecimento espírita, essa indicação. Nós, à medida que vamos também pondo em prática aquilo que aprendemos, vamos criando essas alavancas que vão nos impulsionando em nosso progresso e vão nos trazendo realizações. Uma das práticas que nós temos que ter diárias e que nos é ensinada pelo Espiritismo é o ato de orar. Orar, durante muito tempo, ficou para aqueles que já vinham lutando contra as religiões tradicionais, contra as religiões dogmáticas, era considerado como um ato puramente místico, puramente desprovido de qualquer racionalidade. Na doutrina espírita, nós temos uma explicação muito séria sobre o ato de orar. Né? Orar é uma ação que nós realizamos pelo pensamento. E nós, quando oramos, impregnamos um elemento que está presente no universo e que é sensível aos nossos pensamentos. E o nosso pensamento, em razão então da existência desse elemento, é capaz de atingir qualquer localidade no universo. Por isso que quando nós pensamos em alguém, é como se estivéssemos evocando essa pessoa. Quando nós pensamos em Deus no ato da oração, nós estamos nos ligando diretamente a Ele. Nós temos um canal de comunicação direto a Deus. Se alguém aqui quiser falar com qualquer autoridade pública no nosso país ou em qualquer país do mundo, vai enfrentar uma burocracia imensa. Talvez nessa época aqui da eleição consiga mais facilmente, mas nós não conseguimos. Porém, a Deus nós podemos nos dirigir a qualquer momento e nós podemos nos ligar a Ele. E Jesus nos disse que qualquer coisa que pedíssemos ao Pai, naturalmente, ele estava falando de coisas sérias e importantes, Deus nos daria. Porque nós, sendo imperfeitos, somos capazes de dar boas coisas aos nossos filhos, porque Deus nos negaria boas coisas quando nós pedimos a Ele? Né? Então, nós devemos exercitar a oração como um ato diário, frequente em nossa vida, e através dela, sempre buscar, sempre pedir a Deus a orientação para a nossa vida. Certamente nós receberemos resposta. Se nós nos acalmarmos, se nós realmente nos interiorizarmos, nós vamos percebendo essas respostas, que muitas vezes levam algum tempo até chegar a nós. Por quê? Porque ainda não somos capazes, talvez, de interpretá-las. Mas que certamente elas serão dadas a todos nós. Uma outra forma que nós podemos realizar para produzir esse progresso e alcançar a realização de pôr em prática os ensinamentos espíritas é a reflexão contínua sobre si mesmo. Há pessoas que vivem de uma maneira como se fossem máquinas, cumprem adequadamente horários, atendem deveres de muitos, vivem automaticamente. São indivíduos que estão massificados, são levados pela corrente, pelas imposições da sociedade, são levados a agir segundo certas expectativas de outras pessoas, certos condicionamentos exteriores, mas que nunca são capazes de pensar sobre si mesmos. São pessoas, às vezes, que fazem coisas que elas não precisariam fazer. Às vezes, complicam a sua vida sem nenhuma necessidade. Por quê? Porque simplesmente não pensam. Elas pensam, sim, muitas vezes, nos seus desejos, naquilo que elas querem. Elas pensam, muitas vezes, nas suas frustrações. Mas elas não refletem profundamente sobre si mesmas. Não busca o autoexame, a autoanálise da sua conduta, do seu modo de ser. E não buscam formas de agir diferentemente. Elas simplesmente vivem. Não se diferem muito de seres aí ainda primitivos que não estão na condição humana. Vivem apenas pelos estímulos exteriores. Na verdade, as pessoas têm sempre momentos na vida em que elas param para pensar. Né? Mas, na maioria das vezes, elas estão só seguindo imposições que estão ditadas exteriormente. Nós devemos buscar, como espíritas, um momento periódico, se não for possível diário, semanal, de reflexão sobre as nossas atitudes. Isso é extremamente necessário. E Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, ele disse que quando ele estava aqui encarnado, e passou a ser conhecido como Santo Agostinho, na época o bispo de uma cidade chamada Hipona, e na África, ele disse que ele conseguiu melhorar naquela vida, e por isso que ele passou a ser uma pessoa tão notória naquele tempo, adquiriu tanta respeitabilidade pelo seu saber e pela sua experiência, porque ele realizava algo muito simples. Ele diariamente refletia sobre os seus atos. Ele analisava friamente, ele não buscava desculpas para tentar justificar por que ele não tinha sido como ele acreditava que tinha que ser, né? Por que ele não tinha sido bom com os outros, por que ele não tinha agido de maneira mais fraterna com os outros. Ele refletia sobre as suas ações com uma frequência diária. E ele coloca, já como espírito evoluído, que ele só alcançou a condição que ele alcançou graças a esse exercício diário de reflexão. Mas que além de constatar onde errou e acertou, ele se propunha mentalmente e através da oração que Deus o ajudasse a superar aquilo que ele trazia. Isso é uma alavanca também que pode nos impulsionar no nosso progresso. Viver refletindo mais sobre nós mesmos. Mas não aquele sentimento, né, de só constatar as imperfeições também. Não ficar apenas considerando o pior de todos. Também exercitar a capacidade de reconhecer que é capaz de alguns momentos acertar e que tem um potencial de acerto. De que muitas vezes basta apenas solucionar alguns conflitos, buscar perdoar algumas pessoas de algumas situações da vida, buscar esquecer certas decepções e não transferi-las mais no seu relacionamento para outras pessoas. Fazendo isso, certamente nós teremos resultados positivos. Todas essas situações nós podemos, então, praticar como uma forma de nos tornarmos criaturas cada vez mais aptas à compreensão das outras pessoas. Aí, muitas coisas passam a fazer sentido para as nossas vidas. Muita coisa passa a ser para nós diferente. Aí, perdoar já não será mais tão difícil. Exercer a caridade não será mais um ato que nós vamos praticar apenas por desencargo de consciência. Mas será, sim, uma coisa prazerosa que nós vamos realizar. Se nós realmente trabalharmos nesse sentido, buscarmos o aprendizado, por exemplo, nós podemos buscar aquele texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 17, item 13, o homem de bem, e lemos aquilo com muita seriedade, verificamos e através da oração nos propomos realmente a seguirmos aqueles princípios ali que descrevem o verdadeiro homem de bem. E é interessante que o texto conclui como? Que qualquer um que se esforce no sentido de adquirir uma qualidade positiva, está no caminho das outras. Porque nós trabalhamos por afinidade. Quando nos direcionamos para o bem, nós o reforçamos em nossa vida. Quando nós praticamos um ato positivo, ele tende a fortalecer a nossa ação no sentido de praticar outro ato positivo. Assim também são as ações de natureza inferior. Faça algo ruim, faça algo que prejudique o próximo. E você verá que a propensão para continuar fazendo, continua. É uma questão mesmo de sintonia. Se eu me sintonizo num momento da vida com o bem, há uma tendência natural de buscar. O que eu preciso fazer é o quê? É reforçar isso, esse propósito de estar sintonizado ao bem, continuamente. Para nós encerrarmos, uma frase de Jesus, ou melhor, de Jesus não, de Paulo, mas falando sobre os discípulos de Jesus. E que ela é importante para nós, porque nós só teremos resultados positivos se agirmos realmente nesse sentido. Paulo disse aos cristãos de Efésios que ontem eles eram trevas, e hoje eles eram filhos da luz. Andai como filhos da luz. Nós todos que fomos ontem criaturas ainda totalmente desconectadas da vida espiritual, indiferentes à religiosidade, à espiritualidade, e hoje estamos buscando isso, devemos andar como criaturas que já estão ligadas ao bem. Devemos exercer e praticar isso em nossas vidas. E nós perceberemos resultados realmente positivos. Que essas reflexões sirvam para todos nós como estímulo, como incentivo a realizarmos aquilo que nós podemos sim realizar, que é a vivência dos princípios espíritas que estão ao nosso alcance. Todos nós somos capazes dessa realização. Que Jesus nos abençoe a todos.